606. 06, chame torre 1 no 8, decimal 612. 18612, muito obrigado, amiga Tajan. Torres, Salvador, bom dia, 1606, uma milha para externo, baixada e travada, avistando. Uno 606, boa noite, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. É, aguarda. Voo 1606, livre pouso, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso na 10, voo 1606. Voo 1606 no solo 03, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Libera a direita na sua escuta, Alfa e Juliette para o portão 5, Voo 1606. ou no 794 efetuando desinformação? Abraham Bogart, esquerda aqui pra perder a altitude. 1388. Controle Salvador, bom dia, Gol 1896, sentido Charlie. Bom dia, 1896, identifique, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 011, chegada a mar e foi projetado. 2000, ajustado no 011, chegada a mar e 1896, solicite executar o IMS Wing. Gente, está autorizado o LS Whisky 1896. Autorizado Whisky 1896. Gol 1805. 1805. Sete informação Charlie, posição 1, autorização Natal. Pronto, cópia. Firmou. Gol 1805, autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decola pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida é a Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5170. 370, autorizado, decola do 10, curva à esquerda, Puca Zipar, UP Zulu 10. Até Natal. 1935 ao controle, 5170 no transponder, o Gol 1805. Correto, portão 01, no chama pronto, Gol 1805. Vai chamar pronto, 805. No 7-4, semi torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8-6, no 7-4, boa. Recife, muito boa noite, então 3-8-9-1, na sua escuta. Fica do Índia Vita? Dan 3-8-9-1, identifique, desça ao nível 040 na chegada bomba. 3 milhas externas. Gol 714, boa noite. Continua a aproximação. Reporta o marcador externo embaixo travado. Reportará o marcador externo embaixo travado no 714. Salvador, boa noite. 3520, informação Charlie. 3520, Boa noite. Identifique chegada a Mare. Desça até o nível 060. Na Mare 060, neste ponto, na 620. Salvador, boa noite. O Trip 5317, informação Charlie. 5317, boa noite. Belém, o nível 360 já aprovado. Só um minuto para cópia. A sua escuta para cópia, o 5317. 66. Serra Vitor 366-1896. Sete no 4, passando externo, baixar travado. Gol no 7 no 4, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus com 09 nós. Livre pouso no 0, no 7 no 4. Trip 5317, cópia. 5317, prossiga. Autorizado Belém, o nível 360, via Upper Zulu 41. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 119.35, aciona 5173. Belém 360, via Upper Zulu 41. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da Momo após Trova. 1935 ao controle, 5173. Transponde a trip 5317. Correto, remota 1-3, chama pronto, trip 5317. Aportará posicionamento 5317. Gol 1714 no solo aos 15. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Taxi Juliette. 6, a sua escuta prossegue via Alfa e reportará antes da Juliette, 714. Quatro uno, quatro oito da Azul, pode descer para 2000. Após ETAP, está autorizado 2000, 4148. Seguinte, após ETAP, autorizado 2000, Azul, 4148. Salvador, o 35317, posicionamento remoto no 3. Trip 5317, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamada táxi 5317. Azul 4148, reduza para 200 nós. Vai reduzir para 200, azul 4148. No 714, prossegue Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para 03, 714. Controle da 3520. 3520, desça para 3000 pés. Ajuste no 011. Para 3000 no 011, 3520. Estabilizado no 896. 896, chame torre 118, decimal 612. 1862. 13370 já aprovado, só um minutinho para a cópia, então 3226. Aguardar, sem pressa, se escuta. Torre Salvador, bom dia, Gol 1896, 3 milhas do Sierra Vitor 372, baixar e travar. Gol 1896, boa noite, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação aguardando autorização de pouso, Gol 1896. Guarda autorização, continua a aproximação, 1896. 3226, copia? 3226, copia, tá. Autorizado Natal, nível 370, via Upzulu 10. Decola pista 10 após primeira curva à esquerda. Subida pouca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5177. Estamos autorizados para Natal, 370, decola DR10 com curva à esquerda. Pouca, transição Zipar. Upzulu 10, 109.35 com 5177, o TAM 3226. R226, correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chama push, acionamento, exatamente. O Gol 1896, confirme já visual com o campo? Negativo. Sim, a gente reporta quando visual, Gol 1896. Reportará, 1896. Visual, voo no 896. Voo no 896, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus com 1 no zero nós. Autorizado pouso na 1 no zero, no 896. 62 azul 4148. Reduzindo e chama a torre 18-6-4148. 3520, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reporte estabilizado, 3520. WEP 5899, atingido 70. Desça para 3000 pés, ajuste no 011. 3000 no 011, 7. 3891, curve à esquerda, proa 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador. 3891. 48. Guardando, 4148. Salvador, o Trepe, 517 para o táxi, com 69 a bordo, 4 e 10, alternando, São Luís. 5317, autorizado táxi via Pátio, Juliette e Alfa, reporta pronto para decolagem no ponto de espera da 10, o ajuste no 011. Pátio, Juliette, Alfa, reportar a ponto de espera, trip 5317. S5899, mantenha presente proa limitado pelo curso localizador. Ok, mantendo a proa limitado curso localizador. Refinamento. No 805, autorizado, chama pronto para táxi. Chama de táxi 805. 3226 no 4, puxa, 3226, mantém a posição número 2 no setor, aguardando. Aguardo, também. Vou no 896 no solo aos 24, libere a direita agilizando quanto possível, reporte pista livre, gol 1896. Reportarão 1896. Dois, Salvador. Boa noite, bom dia. Tá, 3520, estabilizado LS. 3520, aguarda autorização de pouso. Livrão. Boa noite, novamente. Ciente, o azul 4148, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, azul 4148. O gol no 896, prossegue o táxi via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Alfa reporta para ingresso na Juliette. 896. Queda 120 para o localizador, está 3891. Jet 5899, direita para o 090 para o localizador. Direita 090 para o localizador. Azul 4148 no solo aos 25, libera próxima direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até a remota 03 do Pátio 3. Cliente, livrando, vai permanecer na sua escuta via Alfa Kilo para remota 03 do Pátio 3. 4148 azul. 2010, 5899. 99. Tan 3520, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso Tan 3520. Estou confirmando, é manter após 3520 da Tan, 3517. Aguarde 5317. Salvador, eu tenho 3891, tá 2 milhas do Estelo, baixou e checou. Sente, tenho 3891, não continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização de pouso, tá 3891. O 5317 da Trip inicia 5, autorizado, confirma? Afirmou. Após o Airbus na curtíssima linha e mantém cabeceira 10, agilizando. A linha mantém agilizada, 317. Taxi Gol, 1805, 88 a bordo, temos 2 horas e 40 de autonomia, alternando Maceió. Gente, o Gol 1805, autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10, 1. Índia e Alfa, reportaria, ponto de espera pronto. Ô Salvador, boa noite, o Web 5899, estabilizado LS. 5899, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Gol 1896, Juliette, portão 10. Gol 1896, Juliette, portão 10. Juliette 10, 1896, boa noite. Portão 3226, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Chama táxi, 226. Tan 3520 no solo aos 28, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Alfa reportando Juliette, Tan 5317, o vento 080 graus com 10 nós, livre da 10. Livre decolagem, 317, muito grato. Ok, o TAN 3891, está ingressando na curta final da 10. Afirmativo, Embraer da Trip iniciando rolagem, aguardando pista livre, o TAN 3891. Gente, TAN 3891. 0, Mário.